Bem-vindo ao Tanaka Sentai. Processando dados. Então, gente, aquela sessão de recados rapidinho que em geral a gente faz em 2 minutos, essa vai demorar um pouquinho mais, vai ser uns 5 minutinhos no máximo, mas não sai daí. A gente atrasou esse podcast, a gente quer lançar cada 5 dias, né? 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Nesses dias a gente lança. Só que a gente teve o nosso editor aí, teve os nossos problemas pessoais e também problemas com internet. Ele atualmente tá sem internet. Mas tá lançado aí, né? Dia 10 tem outro podcast, então esse daqui 5 dias tem outro. E depois disso a gente vai mudar um pouco a periodicidade. Ou seja, vai ser a cada 10 dias, né? Então a gente vai ter aí dia 10, 20 e 30 podcast. Por quê? Primeiro, pra evitar esses tipos de acaso, né? Esses tipos de problemas que a gente não tem como controlar. Então, um editor ficou sem internet, porque a gente edita com mais de uma pessoa. Mas lança o podcast ainda assim, dá um jeito. Então a gente quer evitar esse tipo de coisa, em primeiro lugar, né? E então pra isso a gente quer aumentar o time de edição e fazer o time se interagir mais entre si, né? Pra gente poder ocupar o lugar do outro caso o outro não consiga editar por algum motivo. Então a gente tem que dar um tempo também pro time se acostumar. Então por isso que a gente precisa de um tempo maior aí pra lançar os podcasts. E, principalmente, a gente quer lançar o site. Então o site tá parado porque é muita coisa pra gravar e é muita coisa pra editar. Então tá difícil se focar em lançar o site, o portal tanaka.com. Só que passando pra 10 dias a gente vai focar nisso. Então, pra vocês não perderem o podcast, acompanha a gente nas redes sociais, né? Pode acompanhar no Twitter, no Facebook, ambos Portal Tanaka. Mas antes da próxima temporada, então, a gente já tá voltando, assim, com os podcasts a cada 5 dias. Até porque, se a gente não fizer isso, não vai ter como cobrir todos os animes que a gente vê, achar legal e quiser comentar pra vocês, né? Vamos ter que correr bastante. O podcast que lança dia 10 é o último sobre a temporada passada e nele a gente vai atualizar os e-mails. Então a gente vai ler todos os e-mails que vocês mandaram, a gente vai deixar pra ler tipo, um dia antes de lançar o podcast pra ter certeza que a gente leu tudo e não deixou nada pra trás, então podem mandar e-mails que agora a gente vai ler no podcast seguinte já que vocês mandaram, então relaxa, estamos atualizando os e-mails. Então é isso aí, agora fiquem com o nosso programa sobre nossas vergonhas como otaquinhos, aproveitem. Processamento de dados finalizado. Enquanto isso, na caçamba de um caminhão de imigrantes. Leonardo Bonkowski, o editor movido a café gelado. Eu sei todos os selos do Jutsu Bola de Fogo. Sérgio, o escritor de fanfic de iCarly. Se for criar tópico no Orkut sobre um anime, assista ele antes. Igor Mendonça, o capoeirista piloto de Megazord. No Jutsu Secreto, Naruto é só um desenho. E juntos nós somos o Tanaka Sentai. Depois da gente explorar um tema bastante pretensioso, eu queria dar uma freada, porque provavelmente os próximos 2 podcasts vão ser bastante pretensiosos também. Só que eu queria falar sobre dar uma relaxada. Essa semana a gente dá uma relaxada e falar sobre algo bem mais tranquilo, bem mais calmo, que é as vergonhas que a gente já passou como otaku. E pra isso, né, precisa baixar o nível intelectual da conversa, aí me chamou. Exatamente. Tu tem alguma ideia do porquê que eu olhei pro Sérgio e pensei, pô, O Sérgio deve ter vergonha de otaku. Sempre quando a gente fala vergonha de otaku, não é que a gente tem vergonha de otakus ou vergonha de ser otaku, mas sim vergonhas que a gente passou como otaku. Só pra deixar bem claro que isso vai confundir bastante, tá? Só esclarecendo. Não, tanto que quando o Igor perguntou pra mim, eu confundi. Eu, tipo, não, cara, eu não tenho vergonha de otakus. Eles são falou. Não, mas por que você me chamou? Isso. Na verdade, eu tenho ideia, mas eu acho que você mesmo vai querer falar depois, né? Não, tu pode. Ah, não, não é baseado nessa história. Não? É porque você vai em evento, Sérgio, por isso. É porque o Igor, como ele é um host de um programa filosófico e pretensioso, ele não vai em eventos de anime. Ele chamou o humildão aqui, que vai nos eventos do povão,